Deus coloca no seu caminho o conhecimento da vida, um livro da verdade sem maquiagem, sem massagem. Nunca ameace ninguém porque o final é triste. Nunca durma no volante nem beba senão a carruagem te leva. Use camisinha pra não bater de frente com a AIDS. O álcool chapa seu coco, mas te dá um presente, o velho conhecido macacão marrom. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A sangue frio, a queima-roupa violentamente. Um homicida raivoso na deprê. Sangue quente foi ameaçado de morte. Por um pilantra foi jurado. Lembrou que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Pagou de ameaça, língua solta da quebrada. O pilantra vilão hoje é o presunto na calçada. Tomou um salve, seu gás subiu. Agora está na paranoia. Entre o inferno e o céu, no meio das putas e dos noé, no mar de fel, no rio de sangue, o diabo observando ele de binóculo. Louco pra pôr as garras dele ou arrancar desse purgatório. E Deus pensando, avaliando se vale a pena te dar o perdão. Porque ele matou, coaguentou, estupou, roubou e se entregou a esse mundão. Não mais em carne, pele e osso, do outro lado uma penada. Vagando tipo zumbi, tentando achar o caminho de casa. Não pensou no que fez e nunca agiu correto. Hoje ele está a um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. Caso encerrado, tá arquivado, queima de arquivo. Arquivo morto, esquecido, vamos pro segundo capítulo. Um passeio de um casal na carruagem do inferno. Viagem infernal que já indicava que não ia dar certo. 25 anos casado, bolsa de prata, feliz da vida. Carro, casa, bom emprego, dois filhos e uma filha. No meio do caminho, umas servas pra relaxar e se acalmar. A esposa dava sermão, quando for dirigir, não beba. A discussão começa e eles nem percebem. Tem movimentação de veículos, carga pesada naquela BR. Dia de festa que acabou numa bela tragédia. Não durma no volante, não beba, senão você já era. Logo em frente, daí vem a bruta desgovernada. Bateu de frente com a carreta, viagem mal programada. Entre a vida e a morte, em coma na cama de um hospital. A um passo de cruzar a fronteira infernal. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. Ele saiu cedo pro trabalho, dia de pagamento. Fim de tarde pegou o cash, ficou a mula e mão vai vendo. Passou na avenida Marco Xerém, viu uma puta muito gostosa. Pagou 20 conto por uma transa, 20 conto por uma foda. Foi no pelo na carne viva, não tinha camisinha. Nem pensou na sua mulher, na sua vida e na sua família. 5 meses depois resolveu fazer um exame anônimo no sigilo pra ninguém saber seu nome. E o resultado foi HIV positivo. Ele ficou puto, não acreditando no que tinha visto e ouvido. Hoje numa cama ele é mulher que infectou sem saber. Na capa base de remédios pedindo pra morrer. Não pensou, vacilou, grandão. Agora é tarde. Você não conhecia, mas hoje conhece muito bem o vírus da AIDS. Com vestido a goiaba e esquecido como se estivesse num deserto. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno. De bar em bar, de gole em gole, na marvada da cachaça. Boa ideia que todos dizem te jogar numa furada. Cigarro na boca, barba pra fazer roupa rasgada, descabelado. De boteco em boteco, chapando coco e ainda fiado. Porção de torresmo, linguiça frita, um limãozinho pra acompanhar. Colesterol altíssimo, bolso vazio, família querendo te internar. O álcool te sugando, tudo que você tinha e um pouco mais. Cada segundo de sua vida era uma dose oferecida por Satanás. Pulmão fudido, mente poluída, bafo de aguardente, roupa suja. Eu sou na Inhaca, milhando sem escovar os dentes. Sua cama, o sofazinho da sala, uma calçada gelada. Mas você está prestes a sair dessa vida amarga. Só que pra pior, internado com cirrose no hospital, com as pernas amputadas, era trombose fatal. Que Deus te perdoe, não só você, mas todos que errou nesse solo térreo e nos livre de cruzar a fronteira do inferno. A um passo de cruzar a fronteira do inferno, a um passo de cruzar a fronteira do inferno, a um passo de cruzar a fronteira do inferno, a um passo de cruzar a fronteira do inferno, a um passo de cruzar a fronteira do inferno, a um passo de cruzar a fronteira do inferno, a um passo de cruzar a fronteira do inferno, a um passo de cruzar a fronteira do inferno. A realidade é essa, dói na pele quando a gente comenta. Esses fatos do nosso cotidiano tem que ser contado. Se conscientize, acorde pro mundão e enfrente de peito aberto. As luzes escondem a maldição, a morte, mas te revela a verdade. Todos nós estamos a um passo do céu ou do inferno.